Bom, José de Souza presidiu o IPEA, lançou um livro recentemente questionando as interpretações tradicionais aí sobre o Brasil, e um livro sobre o golpe também, que acabou se construindo em um best-seller. Gessé, nessa quadra atual de desmanche das instituições, o que, que você prevê como desdobramento? É, eu acho difícil. Eu não acho que seja uma coisa fácil de se antecipar um pouco do que a gente estava conversando antes. Quer dizer, quando você retira, para muitas pessoas, uma ideia é algo imaterial, né? Ou seja, a ideia da soberania popular, mas no fundo ela é um acordo. E ela é um acordo moral. Ele é inarticulado, né? Não é expresso, mas ele é sentido e percebido, né? E quando você retira esse ponto, quer dizer, no fundo a soberania popular é o único fundamento de uma ordem democrática. Não tem outros, né? Não é uma coisa, olha, não tem esse, então vamos pegar esse outro, quer dizer, como se fosse algo de escolha, como se fosse algo arbitrário, né? Eu acho que nós estamos passando pelo que nós estamos passando, que é um esgarçamento institucional, né? Com as piores consequências, né? Por conta disso, quer dizer, no meu livro que você citou, quer dizer, eu tentei fazer uma comparação com assalto ao banco, né? Quer dizer, como a gente sabe, nos filmes policiais é fácil você arrumar aventureiro para assaltar um banco, mas a coisa começa a esquentar quando você vai dividir no saque, né? É exatamente o que tá acontecendo agora, efetivamente, né? Quer dizer, você assalta a soberania popular, não é isso? E na hora de você dividir o saque, porque é claro que os atores aí entraram apostando o que tinham, né? Isso. Quer dizer, o judiciário com a sua sobrevivência tem a ver com a sua legitimação, mas é a mesma coisa o Congresso, quer dizer, o sistema político, né? E essas duas coisas, embora isso tenha sido baseado numa mentira construída mediaticamente, uma distorção sistemática da realidade, o fato é que, sendo verdadeiro ou não, essas legitimações agora enredaram os seus atores, né? Sem contar com a mídia, né, ainda, porque a mídia, quer dizer, que fez o papel de criar um simulacro de realidade, né, para os fins mais mesquinhos e venais, não é isso? Quer dizer, também vai entrar, quer dizer, por enquanto ela ainda está pautando a realidade, né? Quer dizer, mas eu acho que a médio prazo e tal, isso vai ter uma crise importante de confiança e tal, né? Quer dizer, então, quer dizer, para mim essa é a história, né? Não se mexe em coisas como soberania popular achando que você pode encontrar um substituto para isso. Não existe isso. É o único acordo societário possível, né? E o judiciário, quando a gente vê a crise da social-democracia, ou dos estados nacionais em vários locais, o judiciário, qual que você acha que vai ser o protagonismo dele aqui, depois dessa... vai sacar essas buchas? Exato. Isso é difícil também, eu acho, de antecipar. Até, inclusive, porque eu também estou pasmo como nós todos e tal, né? Mas eu acho que... Quer dizer, o tema do judiciário tem a ver com o espaço, para mim, de uma luta interna dentro do aparelho de Estado por duas razões, né? Dinheiro, vantagens, né? Quer dizer, obviamente é um judiciário que eu acho que, enfim, agora que estão, que está se mostrando, quer dizer, quanto ganha, com as suas vantagens, etc., certamente não tem outro paralelo no mundo, né? O que os juízes ganham, etc. E eu acho que está entrando também o outro aspecto, que é o aspecto do controle da agenda do Estado, né? Que está avançando, né? Com essa parte da... Mas eu acho que, obviamente, eu não acredito que seja aquela caminhada da vitória para um aprofundamento desse processo. Acho que tem a ver com o desespero também, né? Quer dizer, montou-se uma narrativa da qual ela não está correspondendo na realidade, né? No fundo era o afastamento da esquerda, etc., né? Quer dizer, que não, e que está atingindo o sistema político inteiro, né? E também os partidos que são os partidos base da banca rentista, como o PSDB, né? Então, quer dizer, eu acho que isso aí, quer dizer, obviamente isso não pode chegar ao PSDB, porque foi a banca rentista que bancou o golpe inteiro, né? E tal. Então, eu acho que essas coisas todas estão sendo postas agora de modo muito nu. Essa questão do PSDB, por exemplo, você tem uma blindagem da mídia... Incrível. Você pega, né, esse negócio dos 23 milhões do Serra, o Globo não deu nada. Mas a existência das redes sociais, se de um lado também elas são muito segmentadas, é possível você manter, digamos, esse tipo de jogo sem calar as redes sociais? Ou seja, que é um trabalho impossível calar as redes sociais? Exato. Quer dizer, é difícil, mas aí o fato é a gente tem uma parte importante do público que é, né, cuja opinião é moldada pela grande mídia, e essa grande mídia, no fundo, tem uma enorme influência também sobre a rede, né? Existem pesquisas aí que mostram que 80% do conteúdo das redes é pautado pela grande mídia. É, uma parte desconstruindo, né, fazendo uma releitura. Exato. E uma parte negociando. Então, quer dizer, eu acho que tem um espaço importante nas redes e tal, né? Mas ele ainda é um tanto limitado. Mas voltando na questão, por exemplo, do desespero, porque, por exemplo, o apoio popular também tem diminuído, né? Quer dizer, essas últimas, quer dizer, apesar de ter sido engrandecido. Tentando transformar 130 mil na opinião nacional. Exatamente isso, né? Quer dizer, isso é uma coisa, quer dizer, e obviamente, agora é uma percentagem mínima do que, quer dizer, do tipo de manifestação que a gente tinha o ano passado. Então você vê que é o segmento mais radicalizado, com coisas como militares já, ou seja, é a posição fascista mesmo, né? Quer dizer, que foi transformado em fascista, né? Por uma mídia histérica e tal, né? Agora, se a gente pega, digamos, a questão da, você falou do voto popular, que desmonta tudo isso. Tem espaço para uma eleição direta? Você acha que o Fernando Henrique andou levantando essa hipótese, que sem um governo legítimo, hoje uma eleição direta legitimaria um governo, com toda essa dispersão que você tem de partidos, com destruição de um partido, inabilitação do outro? A coesão estaria como? Num segundo turno eleitoral? Como é que daria esse Pois é, eu acho também que, quer dizer, eu acho isso, essas questões são extremamente difíceis, porque até o ponto da soberania popular já foi quebrada. Isso. Né? Tem um encanto aí no negócio, porque mesmo que você eleja outro, né? Quer dizer, então você tem agora um jogo, quer dizer, então você sempre pode ter agora, né, por um mecanismo de golpe parlamentar, numa forma de um parlamentarismo, né? Quer dizer, você tem um voto de desconfiança, no fundo, né, da presidente, quer dizer, isso significa uma influência que vai ficar na nossa vida política, né? Mas eu acho que, do que está acontecendo agora, e com um presidente completamente inábil e disposto aí às últimas consequências, com a maior turbulência possível, né, com um projeto antipopular, né? Então, é como você está no meio do jogo, o outro time faz um gol de mão, etc., uma coisa assim, e você diz, poxa, eu tenho que continuar jogando, ver se, né? Quer dizer, eu acho que talvez seja uma possibilidade, né? Quer dizer, embora eu tenha dúvidas, por exemplo, quanto à eficácia dela. E essa questão das esquerdas? Quer dizer, você teve um projeto no fundo, independentemente do golpe, você tem uma crise do próprio governo Dilma aí, que coloca em dúvida um conjunto de políticas tidas como de esquerda, embora muitas pessoas digam que foi a implementação que estava errada. De que maneira? Porque quando você pega a social-democracia na Europa endossando esses ajustes que quem paga é só o povo. Isso. E de que maneira que se reconstrói essa questão do livre fluxo de capitais, que nem Lula, nem Dilma ousaram enfrentar? Exatamente. A exposição, a crise, ela traz a questão dos juros, o peso dos juros, o peso do fluxo. De alguma maneira, você acha que pode haver, num tempo rápido, aí uma recomposição desse pensamento mais social-democrata? Eu acho que pode, né? Porque o tempo na política é muito distinto do tempo real, do tempo linear, né? Quer dizer, o tempo político, ele pode se tornar muito intenso, e em poucos meses a gente pode ter uma situação completamente nova, né? E tal. E isso tem a ver, por exemplo, porque essa narrativa é tão é tão estetérica e tão distorcida que você pode exercer uma crítica em torno dela. Claro, aí você precisa ter espaço, obviamente as cartas, as nossas cartas não são as melhores como a mídia, né? Que é completamente homogênea nesse aspecto. Mas você toca numa questão que eu acho muito importante, que é a questão da pouca tematização que houve da forma juro de dominação, né? Que tem a ver com o controle do orçamento, um orçamento pago pelos mais pobres, né? É ridículo entre nós isso, quer dizer, o orçamento público é pago 53% por pessoas que ganham até 3 salários mínimos, ou seja, se você joga um pouquinho mais alto para 5 salários mínimos, é quase 70% do orçamento, ou seja, então é ajuste, né, de coisa nenhuma, a transferência de renda de todas as classes, o controle do orçamento, né, quer dizer, que isso significa uma nova forma de dominação social, né, também uma nova forma de expropriação do excedente econômico, né, isso não foi tematizado nunca entre nós. Sanders fez isso nos Estados Unidos, né, e um país que sofre muito mais com isso, jamais tematizou esse tema, né? E eu acho que é o tema mais importante, porque a forma como você pode mostrar a Dona Maria e ao seu João da rua, né? Quer dizer, que não é uma dívida que ele paga na esquina e tal, né? Quer dizer, o contrário, né? Quer dizer, todas as falcatruas, no fundo, elas estão implícitas no, quer dizer, na própria dívida pública, né? Quem fez auditoria em dívida pública no mundo sabe que ali é onde está, onde tem as negociatas, falcatruas grandes, em grande escala. E a mais institucionalizada é que é juros. Exatamente isso, claro, né? Quer dizer, e os juros reais mais altos do mundo, né? Então é um mecanismo cruel, né? Primitivo até, né? de uma rapina, né? Por parte de uma mínima elite e eventualmente da capa superior da classe média, né? Que ganha dinheiro também com isso, sobre a população como um todo, que não percebe essa forma. Não percebe a forma. Quer dizer, é incrível isso, né? E essa coisa nunca foi tematizada efetivamente. Porque é uma forma, e é uma forma difícil, a forma juro, né? E tal, o negócio. Quer dizer, porque ela é muito oculta. Você precisa tematizar isso, montar essa narrativa, né? Porque é uma óbvia relação de exploração, né? Enfim, midiaticamente santificada, né? Com mentira. Agora, um dos pontos que a gente tem notado aí, você teve, principalmente no segundo governo Lula, no começo do governo Dilma, um fortalecimento das empreiteiras como agente de desenvolvimento junto com o Petrobras. Uhum. E agora a gente está percebendo, da parte da equipe econômica, uma tentativa de tirar o protagonismo das empreiteiras e jogar para o mercado financeiro, inclusive através de fundos de investimento, uhum, que vão adquirir essas empreiteiras. Isso. Esse negócio do BNDES, tirar os 100 bilhões do BNDES, proibir o BNDES de financiar. Uhum. Essas brigas de protagonismo no meio empresarial, esse fenômeno empreiteiro, você chegou a estudar? Porque a indústria dançou nos últimos anos. Você teve um enfraquecimento grande da... Então as empreiteiras passaram a ter um papel central. Exatamente. E agora essa guerra... Emprego, né? É. Ou seja, parte de inovação, tecnologia, exatamente, defesa. Exatamente. Uma capacidade naval, tecnológica enorme, o que é essa coisa absurda de você penalizar as empresas, a capacidade produtiva do país. Nenhum país com mínimo de racionalidade faz isso com as suas empresas, né? E com a sua capacidade de intervenção e tal, né? Quer dizer, e o que é incrível, no fundo, é porque é um plano que obviamente tem a ver com mecanismo de dominação internacional. Óbvio isso, né? Quer dizer, no fundo é uma... Quer dizer, quem está metido nessa coisa, quer dizer, está cometendo aí lesa pátria, né? Ou seja, está acabando com o futuro de uma sociedade inteira, com uma desmontagem aí de cadeias produtivas, quer dizer, petróleo, gás, quer dizer, marinha mercante, e as construtoras que eram parceiras nesse aspecto, né? E isso aí, obviamente, tem a ver com uma velha leitura dos Estados Unidos no mundo, que é manter a divisão, né? De riquezas e internacional do trabalho também, né? Quer dizer, onde você tem aqui uma massa só que exporta, etc., e outros que, enfim, tem produtividade de alto nível tecnológico. Os Estados Unidos sempre quiseram manter esse status quo, né? E o Brasil, o BRICS, etc., a aproximação com a China, etc., etc., obviamente foi um grande perigo, né? E o que está se refletindo internamente é que esses agentes nacionais, né, no fundo, realizaram, né, por exemplo, planos de amesquinhamento nacional comandados por uma potência estrangeira. Você vê alguma semelhança com... Nos anos 50, teve alguns projetos nacionais aí, Egito, Argélia e tudo, que acabou... Exatamente. Brasil mesmo. Você vê alguma semelhança entre a estratégia americana lá e aqui? Aí eu vejo, sim, claro. Tem uma continuidade que me parece óbvia nisso, né? A manutenção, digamos assim, do Sul, né? como municiador de matérias-primas, etc., e não competidores, e você iria ter o mercado desses países, né, para produtos industrializados, etc., etc., né? Agora, as Forças Armadas, como é que você está vendo o papel delas aí? Para mim isso é muito... Eu não conheço o tema, nem a coisa por dentro, mas eu imagino, quer dizer, tradicional nas Forças Armadas também o tema do nacionalismo, né? E tal, que até, no fundo, se nós pensarmos no segundo PND do presidente Ernesto Geisel, que era também um plano extremamente ousado, nacional, desenvolvimentista, criou uma base industrial pela direita, né? E tal, foi um plano extremamente, quer dizer, a criação não só de uma matriz produtiva também a partir de minério, etc., né? Coisa assim, mas enfim, também universidades em todas as capitais, centros de pesquisa, etc. Foi um plano extremamente ousado que foi, no fundo, a base do direta já. Não teve nada a ver com espontaneidade popular. Isso foi tudo construído também pela imprensa, né? Na época, jornais de grande circulação lançaram série de artigos como República Socialista Soviética do Brasil, né? Uma loucura, um histerismo, como a gente vê agora também. Toda razão, né? Isso mesmo. Não é isso? E você tem o quê? Você tem esse tempo se reproduzindo, né? Uma elite irresponsável, ou seja, que não tem, né? Que não tem projeto de longo prazo, etc., né? Interessado numa rapina de recursos, etc., que foi a base desse processo também. E as Forças Armadas foram, né, quer dizer, foram desestabilizadas também pela mídia, né, quer dizer, por conta desse ponto e tal, né? Então, eu acho que tem sempre... as Forças Armadas uma base do pensamento positivista entre nós, que foi, no fundo, o único outro de uma espécie de liberalismo conservador, né? Quer dizer, que, por exemplo, caras como Sérgio Buarque e Raimundo Faura representam também, e que também influenciaram a esquerda, né? Quer dizer, a esquerda foi colonizada por esse tipo de liberalismo, né? E nas Forças Armadas você teve, de algum modo, sempre, historicamente, né, um contraponto a isso. E o Izeb tentava definir um projeto de país na época. Hoje você não tem esse projeto de país. Onde que você vai buscar esse projeto de país? Exatamente. Ele acabou de ser destruído, né? Mas é que você teve no governo Dilma, a construção dessa, dessa base, no Senaval, foi o trabalho dela mesmo, a lei de partilha do petróleo e tudo. Mas do ponto de vista conceitual, a gente não viu uma sistematização de maneira a virar uma bandeira, inclusive no próprio PT, né? O que aconteceu? O Brasil... Você tem hoje uma multiplicidade de pontos de discussão, novas universidades, mas a discussão de Brasil, o que aconteceu? Esse empobrecimento? Com exceção do seu livro, você não vê um foco, um negócio focado em discutir Brasil. É verdade. O que aconteceu com... Foi a superficialidade das redes sociais? O que foi? Não, eu acho mesmo que foi uma... Entendeu? O que houve foi uma... Enfim, eu acho que houve um processo extremamente bem sucedido, né, dessas elites liberais, digamos assim, que começou com uma espécie de contraposição, especialmente a partir de 1930. 30, né? Onde essa elite liberal constrói a USP, tem Sérgio Buarque como seu grande elemento e tal, né? Seu grande amálgama e tal, para se contrapor ao projeto estatista do positivismo, especialmente do Rio Grande do Sul, etc., que também é das Forças Armadas e tal, né? E essa coisa um pouco que continuou até hoje, né? Só que essa largada liberal, ela conseguiu convencer, ela é hegemônica na sociedade como um todo. Então, né? Vamos pegar um fenômeno que a gente percebe hoje, nitidamente, no jornalismo, no Ministério Público, no Poder Judiciário, que é esse fenômeno do jovem internacionalizado. Porque se abordou muito nesse período a ascensão das massas para a classe C, mas o grande ator político que a gente viu aí foi esse jovem internacionalizado que vai para o serviço público, forma a elite do serviço público, os concurseiros lá. Esse é um padrão que vem do mercado financeiro. Vai. Por que esse fenômeno demorou para ser percebido? A ponto de, quando eles saem às ruas e passam a articular no Ministério Público, no TCU, na imprensa, a gente levar aquele susto lá. Eu acho que isso tem a ver com o fato de que a esquerda, quer dizer, e aí as pessoas acham que isso é uma coisa que tem a ver com ideias, não é. Não tem a ver com ideias. No fundo, as ideias, elas montam o nosso comportamento, né? E eu acho que isso mostra o quê? Isso mostra uma prisão da esquerda, né? A esses modelos, né? Quer dizer, de tal modo que a coisa que a esquerda faz quando ela atinge o poder é pensar ou de modo conjuntural, sem um plano, né? sem uma visada de futuro, né? E também o quê? E pensa a sociedade como os liberais, como mercado, né? Quer dizer, a única forma, a única distinção importante é que pensa como um mercado um pouco mais ampliado, né? Mas aí acha o que é uma espécie de vulgata marxista, né? Ou seja, de que se você faz modificações no mercado, a sociedade vai automaticamente, né? Tipicamente um marxismo vulgar, né? Vai mudar a cabeça, ou seja, como se mudanças na base econômica fossem produzir milagrosamente mudanças, né, na forma como você pensa o mundo, né? Porque o que foi que essa esquerda fez? Ela não refletiu sobre como funciona o Estado. Né? Ou seja, não tem, claro. Quer dizer, não tem um projeto, não tem uma ideia disso, né? Quer dizer, não conseguiu captar as lutas corporativas intraestatais, agiu do pior modo possível, ingênuo, né? E tal, né? Quer dizer, o contrário, quer dizer, alimentou o corporativismo de modo sistemático, etc., né? Entende? Quer dizer, o que é incrível, né? E depois também não percebe como, quer dizer, não percebe, por exemplo, como não montou uma narrativa para a própria mudança econômica que estava fazendo, né? Quer dizer, essas classes que subiram, né? Quer dizer, acham que a vontade política fica em 20º lugar, né? Quer dizer, primeiro vem Deus, primeiro vem a família, primeiro vem o seu esforço, o concurso e tal, para, não é isso? Né? Quer dizer, então você teve aí uma inabilidade, uma incapacidade de montar uma narrativa, né? De montar uma percepção do mundo. Né? Então, mas daí quando a gente olha tanto o PT quanto o PSDB, um afastamento da intelectualidade que marcou os partidos. Né? O PT tinha lá os seus pensadores que foram saindo gradativamente, assim como os movimentos sociais, e o PSDB. O papel do intelectual, o papel do jurista hoje, você acha que tende a substituir o papel do antigo cientista social, que está havendo uma reaproximação da política com os intelectuais para tentar entender esse embrólio todo, ainda há muita resistência das burocracias? Como é que você vê os intelectuais e a política aí? Esse é um tema extremamente importante. Eu acho que tem a ver com o fato, né? Por exemplo, de uma não reflexão, e as pessoas tendem a reproduzir comportamentos e ideias anteriores, né? Tem uma relação que é muito incrível, que é as pessoas têm uma relação afetiva com as ideias que sempre tiveram, né? É como se fosse uma coisa narcísica, como se você tirasse um órgão dentro de si e tal, quando é deveria ser o contrário, você tem que estar distanciado disso e tal, para que você possa aprender, melhorar, etc, etc, né? Eu acho que a gente tem, e aí eu acho que tem a ver com uma, a gente tem pouquíssimo debate, a gente tem pouquíssimo debate universitário até, né? Não que o debate universitário seja imediatamente importante para a esfera pública, mas ele é um alimentador importante, né? Para que depois você tenha, enfim, ideias públicas, etc, discussão, argumento, construção disso, etc, né? E a gente não tem essa tradição de debate, né? Nem nas, quer dizer, tanto que você tem aqui a continuidade de consensos acadêmicos absolutamente anacrônicos, né? Quer dizer, de Sérgio Buarque, Raimundo Faur, esse pessoal todo, quer dizer, não ficou no começo do século passado, eles são hoje a cabeça do Brasil, não tem nenhuma forma dominante nova disso, né? Não houve uma, né? Quer dizer, ou não havia tido, então, para obviamente, né? Que existe o esforço de algumas pessoas, inclusive eu próprio, tal, numa, quer dizer, de tentar criticar as bases desse tipo de coisa, que é extremamente perversa e facilita a dominação de uma forma acrítica e tal, né? Mas eu acho que você tocou aí no tema dos advogados, eu acho que é uma classe extremamente importante, né? Eu até conheci também, quer dizer, um outro tipo, quer dizer, advogados populares que estão se envolvendo agora, né? Quer dizer, eu acho que está se montando também, quer dizer, frente a uma ofensiva que é arrasadora também, forma de resistência e tal, né? Eu tenho visto isso, etc, né? E coisas assim. E os advogados são mais do que os economistas hoje, né? É a corporação profissional do poder, ela é um pilar agora, né? Então você está no campo onde a luta está sendo montada, né? E enfim, apesar dessa extrema da maioria desse pessoal tá aí por motivos mesquinhos, etc, etc, também é muito importante que você tenha uma minoria, mesmo que seja 10%, etc, mas que com um comportamento muito incisivo, etc, que pode ser uma das fendas em que a gente pode ter uma oposição a essa forma dominante. Teve aí, obviamente, com a queda da presidente, tudo uma ampliação do estado de exceção. É. Na sua opinião, tem condições para poder piorar muito mais aí, a ponto de das liberdades civis serem mais ameaçadas? Eu acho que sempre tem esse perigo, né? E é muito assustador tudo, porque se você chegou até aqui, por que não você arrebentar mais, entendeu? Porque é o tema da soberania popular que a gente já tinha discutido antes. Quer dizer, se você chuta a porta da casa, você já entrou, entendeu? No terreno alheio, e aí se você vai roubar os móveis, se você vai destruir a louça, etc, é mais circunstancial do que efetivamente, né? Mas é bom a gente perceber, porque o que a gente está enfrentando agora é algo internacional, né? Ou seja, o capital financeiro, que não é só uma forma de valorização do capital, ou seja, não é só uma realidade econômica, né? É uma realidade hoje em dia política, né? Não só aqui, quer dizer, aqui a gente está, enfim, talvez num, em um dos processos mais absurdos disso, né? Mas isso existe em outros lugares, Índia, etc, coisas do tipo, inclusive com governos formalmente democráticos ainda, que é a mídia assumindo papel de partido, né? As instituições estatais, sem ser mais uma instância de debate, de argumentação, né? Comprada por dinheiro, né? Só para carimbar decisões que a mídia já monta, né? É um sistema que tem a ver com a nova concepção de mundo, então ela entra nas pessoas também, o capital financeiro, e vai ser extremamente para a esquerda, vai ser extremamente difícil para a esquerda por conta disso, né? O capitalismo financeiro, ele monta o quê? Uma nova noção de felicidade para as pessoas, né? Quer dizer, é uma forma que tem a ver, óbvio, com umas exploração sem limites, tem a ver com você não diferenciar mais o tempo de trabalho do tempo de lazer, tem a ver com você imaginar que você é empresário de si mesmo, né? Quando no fundo você deve ao banco, você elimina essas estruturas hierárquicas mais visíveis de supervisão, controle, porque você põe isso, quer dizer, claro, quer dizer, o medo, etc., o medo de perder emprego, etc., tudo, e é o próprio trabalhador que cumpre essa função agora, né? Então houve um caso agora onde esse tipo de interesse de algum modo se adona, né? Ele se apropria da alma das pessoas, dos sentimentos, das noções de felicidade, que é o que a gente tem de mais importante, de mais íntimo, etc., né? Então a gente está enfrentando um inimigo aí de altíssimas proporções e que a reação a ele é sempre local, é fragmentada. Ele se põe de uma forma internacional, como a gente viu no nosso golpe aqui, né? E até, por exemplo, eu não sei qual dos seus espectadores que viu esse filme novo do Oliver Stone sobre Snowden e tal, né? Não por acaso estava lá controle sobre o petróleo, como barrar empresas como a Petrobras, que há alguns anos atrás tinha uma enorme capacidade de investimento, mais do que o próprio Estado brasileiro, isoladamente, ou seja, essa força, né? Quer dizer, como quebrar isso, etc., né? Ou seja, então, essa coisa do capitalismo financeiro com a sede nos Estados Unidos, né? Quer dizer, monta um esquema, né, em que a gente então, não... Mas vou te dar um ponto. Durante anos 90, anos 2000 aí, eles vendiam a ideia daquele negócio do... No fim do arco-íris, tem um pote de ouro. Isso. Aquele da lição de casa. Como modelo de... isso aí garantiu a elegibilidade de vários governos, inclusive a própria social-democracia acabou cedendo um pouco. Hoje, como gestão de país, isso aí acabou, fracassou. É verdade. Então, a democracia, no caso... Vamos pegar essa ponte para o futuro. Isso aí não se sustenta eleitoralmente. Claro. De alguma forma, a democracia, o conceito de democracia entrou em crise e está ameaçado. Completamente. Globalmente. Completamente. É. Né? Quer dizer, isso aí no fundo, quer dizer, veja bem, isso é uma coisa de muito alcance, eu acho. Né? Porque se você pensar bem, a democracia no Ocidente é uma realidade a partir da Segunda Guerra Mundial, como fenômeno. Durante várias décadas entre as guerras, né, só a Inglaterra e os Estados Unidos eram democracias liberais. Né, e tal. Então a gente tem o quê? A gente teve uma... obviamente o jogo democrático exige distribuição de renda. Não existe democracia sem que você diga, olha, essa riqueza aqui minimamente você tem que compartilhar, embora alguns tenham muito mais do que outros, como sempre, né? O que está acontecendo agora é que alguns estão tendo, quer dizer, um nível de riqueza, de concentração de riqueza inauditos, né? Eu não consigo imaginar nenhuma época humana onde essa riqueza tenha sido tão concentrada, né? Isso associado a uma espécie de imbecilização do público. É isso que está acontecendo. A gente está vivendo as coisas que Adorno dizia, né? Então, uma sociedade massificada, sem capacidade de reflexão, você retira a reflexão e o fascismo vira uma forma normal, onde você fica controlando ressentimento, medo das pessoas, então, que é o que está acontecendo aqui, né? Ao mesmo tempo, você tem a mídia que está exercendo esse papel globalmente. Esse modelo de mídia tende a terminar, ou seja, você tende a ter uma diluição. Ou seja, você vai... essa forma de organização... Quer dizer, o caos, no fundo, ele vira o alimento das massas. Exatamente, né? Exatamente. Você usa uma... É uma guerra, no fundo. É uma guerra de violência simbólica, no fundo, né? E nós estamos aí, acho que no pior dos casos, né? Porque não tem mídia tão ruim como a nossa. Eu não consigo imaginar, nunca ouvi falar. Você que a Venezuela é pau. É, né? Nossa. Não, claro, é. Não, eu fico pensando assim, a Coreia do Norte, esse tipo de coisa, né? E tal. Porque, por exemplo, quer dizer, existem países que não estão tão... Que, quer dizer, mesmo os Estados Unidos, você tem uma competição maior, né? E você tem nos países europeus a TV pública, que não é estatal, né? Então, que é onde você tem a diversidade de opiniões, né? Isso é uma instituição importante, né? Quer dizer, ou seja, uma sociedade, para ser democrática efetivamente, ela tem que ter coisas que não se compra com dinheiro, né? né? Por exemplo, o futuro, educação, etc. E tal, para, né? Quer dizer, isso não é uma coisa que você vá, que você possa transformar em mercadoria impunemente, né? Sem que você crie, né? Questões. Então, acho assim, a gente tá numa esquina onde o pensamento de curto prazo, que significa no fundo burrice, né? Porque quer dizer, a definição da falta de inteligência é você pensar a curto prazo, né? E você não jogar as consequências e a longo prazo, né? Você tem isso tanto no horizonte, onde poderia vir alguma crítica a esse modelo, que é a esquerda, né? A esquerda não se repensa e não pensa a longo prazo, pegando essas novas coisas aqui, né? Quer dizer, mesmo partidos que têm uma extraordinária capilaridade ainda, como o PT tem, efetivamente, mas aí pensando nas lutas de 30 anos atrás e tal, como se isso fosse montar, né? E o mundo é completamente novo e tal, né? E obviamente as coisas que aconteceram refletem isso, refletem essa incapacidade, mas também é a dominação do mundo com essa associação mídia e capital financeiro e tal, ela também pensa a curto prazo, né? Então não tem uma, quer dizer, a gente está numa quadra histórica extremamente. Ou vem um Hitler ou vem um Rússio. Pois é. Ou um Stalin. Bem, tomara que seja Rússio. Tá joia.